Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais podcast. Hoje estou aqui com o vereador Renan Machado. Opa, muito boa tarde, Henrique. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero primeiramente agradecer o meu convite, né? Desculpa aí pelas falhas. E eu vou começar o nosso bate-papo perguntando para você, primeiramente, se apresentar para o pessoal, né? Quem é o Renan Machado? Ah, sim, Henrique. Essas falhas acontecem, internet, tecnologia, hoje está chuvoso, deve ser por isso que não está funcionando direito. O Renan Machado, ele é o esposo da Bárbara, pai da Maria Clara e do Miguel Antônio, filho do saudoso Toninho da Fátima, e hoje ele está como vereador aqui na cidade. E como a gente vem atuando nessa frente aí de vereador, parlamentar, né? Mas antes de estar como vereador, eu sempre falo, eu sou pai, sou filho do Toninho, é filho da Fátima. Então isso nós somos, vamos carregar para sempre, né? Sim, com certeza. E conta pra mim, Renan, por que que você decidiu ser vereador de São José? O que que te fez você tomar essa atitude, se candidatar e tudo mais, e ser vereador da nossa cidade? É assim, eu nunca imaginei estar como vereador, sabe? Nunca passou na minha cabeça isso. Não era algo que eu queria, né? Meu pai sempre foi um líder comunitário, teve envolvido com a associação de moradores, sempre com trabalhos na igreja, e ele disputaria uma eleição em 2016. Só que ele acabou falecendo, e em 2016 eu assumi a candidatura dele, né? Fiquei como segundo suplente no partido, e falei que realizaria o sonho dele, de ser vereador, de estar vereador. E entrei, comecei a militar, estudar. De 2016 para cá, eu estudei para me preparar para esse momento e nós conseguimos. Então, hoje, eu estou aqui como vereador, realizo, né, um sonho do meu pai e irei continuar, né, trabalhando assim com os princípios que aprendi com ele e de algumas pessoas que foram exemplo na minha vida, sabe? Poxa, primeiramente, né, meus sentimentos, né? Imagino que para ele deve ser muito bacana ver o filho continuar o legado do pai, né? E assim, para você, qual que foi o principal desafio, assim, de você assumir assumir o cargo de vereador? Qual que foram os principais desafios que você enfrentou com isso? Veja, você perde a sua vida particular, né? A partir do momento que você se torna uma pessoa pública, a vida particular não tem mais. Então, você tem que saber que agora você é uma pessoa pública. As pessoas vão te ligar, vão entrar em contato contigo, né? E vão passar várias demandas da cidade. Então, tem um lado, né? Cria uma dificuldade. Por isso, né? Porque você acaba perdendo a sua privacidade. Mas, do outro lado, você cresce. Foi o que aconteceu comigo. Eu sabia que o vereador faz projetos de lei e fiscaliza o dinheiro público. Mas não é só isso. Você representa as pessoas, você tem como que eu posso te falar? Você tem um sistema interno da Câmara, né? Um sistema de informática que você precisa utilizar, entre outras coisas. E até você aprender a se familiarizar com isso, né? Você tem que estudar, fazer curso, fui buscar me aperfeiçoar. E ouvir muitas pessoas. Então, a partir do que eu comecei a ouvir as pessoas, a caminhar nas ruas, terminar espaços de saúde, eu comecei a ter uma noção melhor das reais necessidades do cidadão São Joséense. Então, esse foi meu ponto de partida, né? Foi assim onde nós aprendemos a vencer as dificuldades ouvindo o que realmente interessa, que é o povo de São José dos Pinhais. E conta pra gente, assim, pra pessoal aqui que está ouvindo a gente, quais são as suas principais áreas de atuação e os seus projetos, né, que você tem desenvolvido pro povo de São José? Nós abrimos várias frentes. Então, eu atuei muito na saúde do município, eu levantei a bandeira da saúde e comecei a andar todos os postos de saúde para ver como estava o atendimento nos postos de saúde. Fui correr lá para caminhar, para conhecer, para ver qual que era a realidade das pessoas que estavam ali. Então, nós montamos um gabinete móvel chamado Gabinete nos Bairros e fomos para os postos de saúde, ouvir as pessoas. Aí, através do nosso trabalho, nossos levantamentos, nós conseguimos encaminhar pedidos ao Poder Executivo de contratação de médicos, reformas de postos de saúde, entre outras coisas. E isso aconteceu. A cidade foi contratado mais de 150 médicos. Então, foi algo muito bom para a nossa cidade. Também corri atrás, fui para Brasília para buscar recursos junto a deputados federais para a saúde de São José dos Pinhais. Foi uma das bandeiras que eu levantei. Outra área de atuação que nós andamos muito foi as escolas. Então, nós fomos visitar as escolas do município, enviamos recursos para as escolas e também fiz projeto de lei para instalar câmeras de segurança nas escolas e levantei a bandeira de ter um vigilante em cada escola do município. Então, foi algo que nós levantamos, trabalhamos junto com as mães, com os pais, né, dos estudantes aqui de São José dos Pinhais, porque eu vejo que a educação é essencial. Então, nós levantamos a bandeira da saúde, da educação nesse sentido. Também caminhei muito em relação à segurança pública e em várias conversas e reuniões com o secretário de segurança, buscando soluções para o município. Inclusive, nós debatemos muito sobre a muralha digital e hoje é algo. Não é, na época não chamava-se muralha digital, né? A gente queria um sistema de monitoramento na cidade e hoje é realidade. Também nós trabalhamos na questão da agricultura, onde realizei seminários aqui, audiências públicas na Câmara para o agricultor, além de atuar na área da indústria, do comércio e da geração de emprego, né? Que nós tivemos que caminhar bastante aí, conversar, visitar empresas, buscar melhorias para eles, né? Redução de impostos, algo que eu trabalhei muito, reduzir imposto da construção civil, né? E de outros setores também, para gerar emprego e renda para as pessoas. Então, essas foram algumas das bandeiras que eu levantei, sabe? Que nós levantamos, eu falo nós porque eu tenho uma equipe e foi junto com a população também que nós fizemos isso. Então, foi assim Poxa, que que nós bacana. trabalhamos. Legal, é isso que você comentou, né? Principalmente a questão da saúde, né? Eu sempre comentei que a saúde em São José, às vezes, em alguns pontos, ela falta ainda muita questão. Eu sempre escuto o pessoal criticando bastante a saúde de São José dos Pinhais. Então, eu acho assim que realmente é uma bandeira que tem que ser levantada. É claro que a gente tem procurado sempre melhorar. Acho que nessa gestão agora deu uma melhora significativa. A gente. Agora, tem várias questões que estão sendo mais relevantes agora. E eu percebo que tá caminhando a passos melhores, né? Porque eu lembro que um tempo atrás a saúde de São José assim, era sinônimo de vergonha para a cidade, as pessoas reclamavam, criticavam, né, muito a saúde de São José. E assim, você olhando todo esse patamar hoje, o que que você acha ainda que dá para acrescentar ainda na cidade, que você vê que ainda dá para fazer ainda algo diferente, assim, alguma coisa no transporte público, seja na saúde, na escola, o que que você acha ainda que dá para agregar no, na, na cidade de São José dos Pinhais? Assim, você falou do transporte agora, também foi uma pauta que nós levantamos, né? Eu participei da primeira CPI do transporte aqui de São José dos Pinhais, sabe? Foi algo incrível, assim, nós fizemos um trabalho onde nós vimos várias dificuldades que havia no transporte, erros contratuais, né? E apontamos tudo isso para o Ministério Público. Então, foi uma luta nossa muito grande e a gente saiu vitorioso, né? A gente viu algumas benfeitorias acontecerem na questão do transporte. Haja vista agora que nós temos um novo terminal da Ponço-Pena. Então é algo que a gente levantou. Na questão da saúde também, eu vejo que nós precisamos melhorar um pouco o acolhimento, como que as pessoas são acolhidas nas unidades de saúde. E aí entra uma questão da parte do funcionalismo público. Nós temos bons servidores de carreira e temos alguns que não são tão bons assim. E esses que não são tão bons precisam se espelhar nos bons para que tenham como exemplo, né? Então, como que posso te falar assim? Nem tudo é perfeito. Nós tínhamos uma defasagem grande na saúde e pensando de lá para cá, nós tínhamos uma UPA fechada. Agora a gente tem uma UPA que está aberta. Agora nós estamos trabalhando um projeto no novo hospital para a cidade e já é realidade, já iniciou. Então, a gente vai levantando essas pautas assim, trabalhando junto com o povo, com a população, né? E o transporte nosso aqui ainda precisa ser muito melhorado, né? Tem que fazer vários ajustes. Eu acredito que no futuro breve, nos próximos anos, a gente terá uma diferença significativa no transporte coletivo de São José dos Pinhais. Tomara, porque eu percebo assim que, principalmente na questão da pandemia, a gente teve uma redução de ônibus muito grande, né? E depois que acabou a pandemia, ainda continuou com muitas linhas ativadas e tal, né? E isso dificultou muita gente, né? Eu tenho um amigo meu que mora ali no São Domingos, ele reclamou que, poxa, ele não consegue, às vezes, ir para o trabalho, ele se obriga, às vezes, a pegar um Uber, alguma coisa, porque não tem transporte público em alguns bairros. E ele comentou que ia ver essa questão da pandemia, e desativaram os ônibus e tudo mais, né? Então, eu vejo que o transporte público em São José é um ponto que precisa ser melhorado, né? Eu vejo, assim, que principalmente quem depende muito disso realmente tá passa por uma situação. E a saúde de São José, como você falou ali, a questão do acolhimento, eu acho que ela é muito importante. Para a população, né? Também eu acho assim, na minha visão, um pouco a falta de divulgação de algumas coisas. Tem isso a parte da comunicação também, eu acho que tem que ser um pouco melhorado nesse sentido. Mas o que que a população te pede mais, assim, Ana? O que que a população cobra mais de você, assim, tipo, você sendo vereador, o que que o pessoal vem bater na sua porta? O que que é a demanda da população hoje? Hoje, assim, ó, a gente tem uma demanda muito grande em relação à saúde. Algumas coisas que já, a gente vem herdando aí, né, de outros momentos e que não foram resolvidas até hoje, né? Então, pessoas que estão na fila, aí mandam para cá para a gente fazer denúncia, para a gente correr atrás junto, aguardando exame, aguardando alguma coisa, e às vezes até se perdeu, né? Nós pegamos vários casos. Nós pedimos informações que havia se perdido a documentação do cidadão, né? Tipo aquele requerimento que o cara faz da guia para fazer um exame, uma consulta. Então isso é bem complicado. Mas assim, uma coisa que as pessoas começaram a me chamar, falou assim: vereador, a minha rua não está boa. Pode fazer alguma coisa? Eu falo assim: nós vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar para buscar soluções. E a gente começou a buscar soluções. E começamos a andar em vários bairros. E o cidadão, ele encontra no vereador assim o seu representante. Ele quer que você lute junto com ele. Aí começou o pessoal a falar: poxa, vereador, estou com um problema sério de iluminação pública na minha região. Estou com um problema sério na questão de pavimentação. Estou com um problema sério em calçadas. E nós começamos a escutar essas pessoas e trabalhar com elas, pegando assim a situação dela e como nossa. É a minha situação. Aquela situação não é da pessoa, é minha. E comecei a comprar essa luta. Aí, um exemplo, eu atendi a Maria. A Maria pegou e falou de mim pro Joaquim. Aí o Joaquim foi lá e atendi o Joaquim. Depois, o Joaquim falou de mim pro José. Aí o José me pediu. E assim foi criando uma rede, né, de trabalho, de contatos, e graças às pessoas nós conseguimos atender a cidade, porque realmente essa é a população que conhece as principais dificuldades de uma cidade. Poxa, que bacana, muito legal. E eu vejo que, assim, o pessoal às vezes acaba que, por exemplo, eu vejo de você é muito ativo nas redes sociais, você demonstra aí sempre, né, o que você tá fazendo e tudo mais. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que hoje a identidade pela internet, o Instagram, as redes sociais, isso é muito bacana para mostrar realmente o que está sendo feito, o trabalho que está sendo feito. E acho que as pessoas, elas têm que se preocupar, elas têm que cobrar. Eu acho que é um dever como nosso, como um cidadão, cobrar, né, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer melhorar alguma coisa. E eu acho isso muito bacana, né, quando o vereador atende a população, se preocupa com o fato. E é interessante pegar essa questão de cuidar de ponto a ponto, de situação em situação, porque acaba que você cria uma identidade com as pessoas, o político acaba sendo conhecido, porque é ali uma coisinha, uma outra coisa que você acaba atendendo, que as pessoas vão se lembrar de você aí nas próximas eleições. E é assim, de pouquinho em pouquinho que vai melhorando as coisas. E eu queria te perguntar uma coisa, né? A gente sabe que a política, ela é feita de pessoas que compartilham das mesmas opiniões que as nossas, né? De pessoas que têm opiniões parecidas com as nossas, e de pessoas que não têm. Como é isso no dia a dia da Câmara? Você tem que lidar com muitas pessoas que não são contra suas opiniões? Como é que é isso? Assim, isso faz parte da democracia, né? Eu respeito quem pensa diferente, mas eu coloco o ponto de vista. E eu tenho princípios, eu tenho valores, né? Eu sou cristão, eu sou conservador, então já entrei em vários embates aqui contra, geralmente, o pessoal que é ativista aí. Hoje que polarizou a esquerda e a direita, eu não gosto de levar por esse sentido, né? Mas eu defendo algumas coisas como a vida, eu sou contrário ao aborto. Tem várias pessoas que não gostam, que são favoráveis, né? Não gostam da minha postura. Eu sou contrário à liberação das drogas, e aconteceu agora da maconha. Tem pessoas que são contrárias a isso, e você acaba criando embates. Eu criei embates, um exemplo, com o Sindicato de Servidores da Câmara. Da Câmara não, né? Da Prefeitura. Porque, dá um exemplo, eu fui num posto de saúde para ver como estava a situação, e tinha uma coordenadora que não estava atendendo conforme deveria ser feito o trabalho. Denunciei. Até que ela foi retirada de lá e fez a denúncia em plenário. E isso causou uma raiva, né, no pessoal do sindicato. Vieram para o presidente da Câmara, manifestaram contra a minha pessoa. E eu falei: estou aqui para defender as pessoas, estou aqui para defender o povo. Se o serviço público não está contente, eu vou defender, vou procurar onde está a falha, né? Então a gente acabou criando alguns inimigos por causa disso. E faz parte, né? Eu tenho uma opinião, não posso mudar o que eu sou, não posso mudar os meus princípios. Sou conservador, sou cristão, defendo a vida, defendo a família, não vou mudar isso jamais. Tem gente que pensa diferente, é a opinião dela, eu respeito, mas não concordo. Agora eu quero que respeite a minha também, né? Então eu levo isso comigo. Se vim para algum debate, alguma coisa, para o embate, nós vamos debater. É, eu vejo que tem muita Outra questão questão disso, de é, você estar debatendo e ver uma pessoa com uma opinião contrária, né? mas Mas essas essas pessoas pessoas geralmente geralmente vêm numa facilidade ou são mais são mais agressivas, agressivas. agressivas de xingar, de criticar, criticar? Veja só, vou dar dois exemplos para você. Campanha presidencial. O pessoal dos sindicatos metalúrgicos vieram aqui na Câmara e entregaram um material lá que eu achei que não era correto entregar aqui. Falava sobre assédio eleitoral. Mas eu tinha denúncias que eles estavam fazendo assédio eleitoral, né, em grupo de WhatsApp lá, tinham mandado mensagem colocada em perfil, uma coisa assim. O funcionário que agora defende o patrão e depois vem procurar o sindicato, né? Então, algo desse gênero. E eu não concordei com aquele material que eles entregavam ali. Entregavam um material na Câmara. Eu peguei, amassei um papel deles lá. E eles ficaram bravos. E começaram a me xingar, né, tentaram invadir ali a parte onde os vereadores, né? E no caso, eles anteriormente até invadiram porque eles entregaram um material onde eles não poderiam entrar, né, num espaço reservado só para os vereadores. E eu denunciei isso aí. E eles me xingaram, né? Chamaram com palavrões, em outras palavras. Eu peguei, levantei a bandeira do Brasil e falei que a bandeira do Brasil jamais será vermelha, né? Porque eu defendo a nossa pátria também. E eles ficaram muito bravos. Pois acalmou, né? Parou por aí o negócio e não seguiu mais adiante. Em outro momento, então, não foi nada harmônico a situação. Em outro momento, como eu falei, os sindicatos servidores da Prefeitura de São José veio aqui na frente da Câmara com um caminhão de som. Fizeram postagem falando que eu era inimigo do servidor, entre outras coisas. Eu falei, eu sou inimigo do servidor que não trabalha. Aquele cara que não atende bem as pessoas, eu sou inimigo, sim. Eu sou a favor do cara que trabalha direitinho, o cara que é bom. Esse sempre terá meu apoio. E pegaram o caminhão de som e ficaram aqui gritando, né, falando algumas palavras aí contra a minha pessoa. E eu simplesmente rebati à altura. Eu também não vou deixar de ser aquilo que eu sou, né? Nós temos, como eu te falei, né, cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? E é assim que eu toco, né? Eu não posso para uma pessoa falar que eu sou. Ah, eu sou um exemplo. Ah, aqui, para esse grupo de pessoas, eu defendo o aborto. Um outro grupo de pessoas falar que eu não defendo, né? Então, imagine. Eu tenho princípio. Sou contrário ao aborto, por exemplo. Então, pegar essa está em pauta. E isso revolta uma grande parte, né, desses movimentos ativistas, aí, principalmente esse pessoal aí da extrema esquerda, né, que querem a legalização do aborto, entre outras coisas assim, né? Inclusive, tem uma DPS rodando lá que é do Partido PSOL, que é a extrema esquerda, né? Então, com eles é difícil ter conversa. É, eu vejo que hoje tem muita pessoal da esquerda que vai lá, debate, mas eles não têm muita paciência para debater. Eu acho que tem esse pessoal, eles têm muita crítica em cima do que os outros fazem, mas eles não admitem os erros. Então, eles só sabem criticar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, e você não mora, você tem que morrer. E isso eu acho muito terrível, porque acham você um homem. De não sei o quê, porque você não tem eu concordo com ele. E eu só acho isso terrível. Mas eu queria falar um pouco agora da gestão atual, né? Da prefeita e da Singer. E queria saber de você, como que você faria um parâmetro para avaliar a Gisela? Olha, eu avalio bem a gestão da Nina, porque ela atuou em algumas áreas que eu vejo como essenciais na cidade. Eu vou te dar um exemplo. Ela contratou mais de 1.000 professores. Ela colocou um vigilante em cada escola. Ela reformou várias escolas da cidade. Tocou cancha coberta em várias escolas. Dá um exemplo lá no Jurema. Há 30 anos, praticamente, a gente ouve, né, 30, não, 31, 20 anos a gente ouvia falar que teria cancha coberta na escola do Jurema. Aconteceu agora. Uma parceria minha com a prefeita, sabe? Então ela atendeu a educação. Colocou tutor para as crianças que têm deficiência ou com autismo, coisa parecida. Na educação nós falamos, vamos para a saúde. Ela reabriu a U. Ela reformou mais de 14 unidades de saúde na cidade. Reformou, ampliou. Postinho de saúde. Contratou mais de 150 médicos. Está trabalhando forte agora para a questão do novo hospital. Abriu o ambulatório médico multiprofissional para o autismo. Conseguiu trazer, junto ao governo do estado, o ambulatório médico de especialidade, que é para atender as especialidades, consulta com especialista, entre outras coisas. Na questão da segurança, instalou agora a muralha digital, né? Usa tecnologia a favor da segurança pública do município, no caso da prevenção. Contratou mais 45 guardas municipais, coisa que não acontecia há 10 anos, quando acontecia a contratação de guardas em esporte. 45 de uma única vez. Então, assim, nós enxergamos que a cidade, nesses pontos principais, saúde, educação e segurança, ela melhorou. Aí nós temos uma questão das coisas que estavam paradas no município, as obras da Copa. Várias obras da Copa paradas. Com parceria, prefeita, vereadores, governo do estado, as obras terminaram. Vou dar um exemplo aqui. Viaduto do Arapongas ali terminou. A ligação com a Salgado Filho, aqui na Buc Salgado Filho, concluída. Avenida das Américas. Ah, tem mais ainda a questão Rui Barbosa, né? Lá embaixo terminou a obra, Marechal Hermes. E ainda tem a questão do viaduto aqui da 376, ali próximo ao Bradesco. Tirou do papel, né? Tá entregue ao povo. Então a gente vê a cidade avançando. Aí tem uma outra situação ainda: pavimentação. Em várias ruas recebeu pavimentação da cidade, receberam pavimentação. Na área rural, na área urbana da cidade, calçadas, parceria com os vereadores, eu mesmo destinei várias emendas para calçadas, para melhorar a mobilidade urbana, que as pessoas que transitam ali para o pedestre, para a pessoa cadeirante, calçada padronizada, tudo em paver, com grama, como manda, como a BNT, como pede as normas brasileiras. Então, está avançando, a cidade está melhorando. Ainda tem coisas a serem feitas? Muitas coisas, mas está muito melhor do que antes. E as coisas que aconteceram em São José dos Pinhais, nesses 3 anos agora que nós estamos aí, inclusive tivemos 1 ano de pandemia. Nós administramos em 2021 com pandemia e ainda conseguimos avançar demais. Então eu vejo assim como a gestão dela muito boa, né? Classifico lá de 8 para cima. Bacana, legal. E como que você avalia a transparência e prestação de conta da gestão pública desse governo? Olha, nós melhoramos os índices. A nossa cidade, o índice de transparência não era bom. Agora nós melhoramos muito. A gente avançou várias posições na questão de transparência pública. Eu utilizo aqui, para me acompanhar o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então eu acompanho o contrato, acompanho várias situações pelo Tribunal de Contas. Eu não preciso, por exemplo, fazer um requerimento e pedindo informações, porque eu tenho ela online. Se você entrar, qualquer pessoa entrar lá, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, você consegue verificar todos os gastos do município ali discriminado, detalhado. Então nós precisamos, como eu posso falar assim, olhar para aquilo que foi bom a cidade, aquilo que tem que ser melhorado. Precisa melhorar? Sim, ainda tem algumas coisas, inclusive nessa questão da transparência, né? Tem que ser algo mais simples, mas é uma construção. Já melhorou do que estava antes e vai melhorar ainda mais. É, eu vejo que o pessoal comenta bastante que melhorou dessa questão desses índices, né? Que a Nina conseguiu dar uma melhorada nessa questão da transparência. E mudando de assunto agora, como que é o processo de tomada de decisões e negociações dentro de uma Câmara Municipal para garantir o desenvolvimento, um projeto de lei, uma mudança na nossa cidade? Vou te dar um exemplo claro agora, vamos falar de Eletrolux. Nós lutamos para trazer Eletrolux para São José dos Pinhais, certo? Foi uma luta nossa, a prefeita principalmente. E a oposição tentou por tudo e mais um pouco travar, colocando como se fosse uma CPI, uma comissão para verificar os dados dessa transação da Eletrolux, para verificar como foi o processo. Eu não concordei. Nós reunimos com a base e com a prefeita para ver o que é melhor para a cidade. E muitas vezes aqui na Câmara, nós temos que nos reunir com os nossos parceiros, pensar melhor para a cidade. Como que você pensa nisso? Nós temos uma base, eu faço parte da base da prefeita. A gente tenta aprovar os projetos que são bons para a cidade. Tem politicagem, pensando na política pública. Porque para nós, quanto melhor estiver a cidade, melhor para o cidadão, né? E, consequentemente, isso também vai influenciar a decisão política das pessoas, né? Nós temos eleição esse ano. Pode influenciar, porque a pessoa está vendo uma cidade boa, uma cidade bonita, né, uma cidade assim segura para você morar, uma cidade melhor do que estava nos anos anteriores, e vai fazer que os vereadores cresçam, né, bem, estejam bem com as pessoas, vai mostrar que a prefeita está bem. Então muitas vezes isso incomoda alguns adversários, né, e eles não querem isso, então eles algumas vezes tentam travar. Então nós tínhamos aqui pessoas que tentaram travar vários projetos por questão política. Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Tinha um recurso que era para vir ali para o Jardim Modelo, 42 milhões de reais. Alguns vereadores da oposição travaram, né? Tá atrasando a votação. Nós perdemos o dinheiro. Poderia ajudar aquelas pessoas que sofrem com enchente e com alagamentos. E perdeu-se o dinheiro, porque perdeu-se o prazo. Quando votou o projeto, que era para a gente receber esse recurso, perdeu-se o prazo. Não havia mais um recurso, que era um recurso federal. Então, infelizmente, isso acontece, né? Nós tentamos de toda qualquer forma com a base aprovar, não conseguimos. A oposição foi superior naquele momento, que usou, né, do regimento interno da casa para travar a votação, travou, e quem pagou a conta foi a população da cidade. Nossa, caramba, realmente esse ponto que você comentou foi bem interessante, porque realmente eu não sabia disso, né? Foi bem bacana. E essa questão, assim, poxa, você falou, essa questão da oposição, Assim, a oposição geralmente é o pessoal que tem a tendência mais pro lado do socialismo e tudo mais, ou tem pessoas também da direita que foram contra? Tem também, infelizmente, tem pessoas da direita que foram contra, né? Infelizmente. Aqui na Câmara, assim, a gente viu que em relação ao município, não houve muito essa questão ideológica lá, esquerda ou direita, para base ou situação, base ou oposição, né? A gente sofreu com um vereador, sofreu assim, papo, que travou algumas pautas, porque ele é de esquerda, né? Então a gente sofreu com algumas coisas assim. Ele travou, mas por uma questão mais a nível municipal, né? Não a nível de ser esquerda ou direita, entendeu? Sim, aham. Então, só para. E Pode falar. pode falar. Então, só para essa parte, né? Aí foi uma questão mais a nível de município, tá? Não a nível a questão ideológica. E vamos falar um pouquinho de segurança aqui, já que a gente está aqui comendo. Como é que você vê hoje a segurança do nosso município? Você vê que a segurança José, ela está em boas mãos? Como é que você avalia hoje a segurança José Pinhais? Segurança melhorou muito. Vejo que nós conseguimos melhorar equipamentos para guarda, aumentou o número de guardas municipais e instalou-se a muralha digital na cidade. Usa tecnologia em favor da segurança pública. Agora, ainda precisa trabalhar muito. Só que para você melhorar a segurança de uma cidade, não é o investimento somente na segurança pública, mas sim um investimento em educação, em esporte, em cultura, para que você dê uma oportunidade para as pessoas que às vezes foram pro lado da criminalidade por não ter uma opção, sabe? Então, é o que nós precisamos pensar sempre é nisso, né? A prevenção é o que melhora a segurança. Você previne a questão de segurança pública prevenindo através do esporte, da cultura, né? De ações como essa que você demonstra e da educação, você demonstra às pessoas que existe uma possibilidade de crescer e de melhorar de vida. Eu vejo que os bairros agora a gente tem um pouco mais a presença da Guarda Municipal. Eu lembro que durante muito tempo foi muito assim, muito afastado isso, né? E eu vejo que ainda alguns pontos ainda o pessoal reclama que alguns bairros ainda não passa a Guarda Municipal e tudo mais. Ah, no meu bairro só passa tal horário, mas depois de tal horário não se chamar não vem mais, né? Eu ainda tem pontos em São José que ainda são comandados pela criminalidade ou você não tem essas informações? Olha, nós tivemos um levantamento, nós fizemos. O lugar que nós temos mais furto aqui na cidade é no centro. No centro? No centro. O maior índice de roubo e furto é aqui no centro. Caramba, isso eu não sabia. É que eu não estou com os números aqui em mãos. Eu tenho esses números, posso te passar, né? O levantamento nós fizemos. Mas nós melhoramos muito a segurança pública da cidade. Diminuiu, assim, o índice de furto, de roubo, de assalto drasticamente. E outra coisa, a resolução dos casos também, né? Também entra a parceria com a. Entra uma parceria daí com o governo do estado, Polícia Civil, Polícia Militar, para melhorar a segurança da cidade. Porque segurança pública você não faz só no município, né? No caso, nem a atribuição principal é do estado, né? A guarda municipal é um suporte que a gente dá para a segurança do município, né? E que vem atuando muito bem. A Guarda Municipal de São José chegou até a ser uma vez a melhor guarda municipal do país, né? Um período E atrás. é ainda, né? É ainda, exato. A gente vê ela bem mais atuante agora. Realmente, isso é um ponto que eu vejo que melhorou muito, né? Teve um período até que veio a Força Nacional para São José e tudo mais, alguns anos atrás, né? Eu lembro que eles vieram, atuaram aqui. Acho que foi na gestão do Toninho, né? Se não me falha a memória, né? E assim, São José, ela é uma cidade que eu gosto muito. A gente, hoje, você não teve a oportunidade de conhecer, mas o Gabriel e o Giovanni, nós somos três aqui de São José, né? Moramos em bairros diferentes. Mas a gente gosta muito de São José, né? É uma cidade que tem uma parte histórica muito bacana, uma parte rural incrível, né? Que às vezes a gente acha que São José só é o nosso centro ali, né? E a gente sabe que São José é muito mais que isso. A parte rural de São José é gigantesca, né? A gente, em termos de território, a gente é muito grande. E assim, eu vejo que São José, o pessoal às vezes reclama, ah, mas São José não tem muita coisa e tal. Mas São José, ela é uma cidade, para mim, completa hoje. Ela tem shopping, ela tem praticamente, vai ter hospital, ela vai ter muitas coisas bacanas, o comércio funciona bem, tem tudo que você precisa. Pouquíssimas vezes a população de São José tem que se deslocar até Curitiba. Às vezes é um médico, um outro, alguma outra coisa, né? Mas São José, ela vem se destacando muito, né? E até em termos de qualidade de vida, o pessoal tem falado bastante de São José, né? E uma coisa que eu queria comentar também, a parte do turismo, né? São José melhorou muito o turismo. Acho que eu posso posso dizer hoje que o caminho do vinho está batendo de frente com Santa Felicidade lá em Curitiba, porque a gente percebe que o próprio pessoal de Curitiba está vindo para São José para ver a parte rural, né? Acho que é um grande atrativo da cidade, né, o caminho do vinho. Hoje, São José dos Pinhais, nesse turismo rural, é referência, né? É, nós temos aí o Caminho do Vinho, que é incrível, né? Tem outras rotas aqui, são excelentes. E além disso, né, eu vou te falar, eu raramente eu vou para Curitiba. Eu faço minhas compras em São José, resolvo meus problemas todos em São José dos Pinhais. É muito bom, a nossa cidade é muito boa. Nós temos um lado, veja, vou dar um exemplo aqui clássico: no aeroporto, o melhor aeroporto do Brasil é nosso, fica em São José dos Pinhais. Sim, é meu bairro. É, então, veja bem. É, olha a nossa cidade. Então, nós temos aqui a área central, que é muito bom para você andar. Uma cidade boa, né? Rápida para você se movimentar na cidade. Você tem um shopping muito bom. É, aí você tem o calçadão, que eu adoro ir no calçadão, gosto do calçadão ali. Caminhar, olhar a vitrine junto com a minha filha, com o meu filho. Caminhar na 15. Aí você tem a feirinha da 15 também. O pessoal que tá lá, o pessoal que faz artesanato. E se você andar nos bairros, por exemplo, você vai lá no Kisizan, tem uma rua do comércio excelente lá, a Benjamin Pulse é bom. Você vai ali na Afonso Pena, eles têm Almirante Alexandrino, excelente, tem de tudo lá para comprar. Então, nós temos assim uma cidade maravilhosa, né? Boa de se morar, com índice de segurança muito bom, com índice de qualidade de vida muito bom, né? Com grandes empresas e vindo mais ainda, vou dar um exemplo: a Electrolux está vindo para cá agora, olha que, né, maravilha, quantos empregos serão gerados. Aí nós temos ainda a maior rede de franquias do Brasil, que é o Boticário. Sim, é verdade. É de São José dos Pinhais. Renault, Audi, Aí tem né? Renault, né? Tem um polo automobilístico aí, né? Incrível. Então veja, e outra, a capacidade logística de São José dos Pinhais. Nós somos a ligação com São Paulo, com o restante do sul do Brasil, né? Uma fácil ligação ao Porto de Paranaguá, uma fácil ligação ao Porto de Itajaí. Então nós estamos muito bem localizados. E ao lado da capital, né? Veja, nós somos totalmente independentes da capital. É claro que ainda tem muitas pessoas que trabalham na capital, isso é fato, mas hoje a maioria das pessoas resolvem a sua vida em São José dos Pinhais. E uma coisa que mudou com o passar do tempo: antigamente as pessoas saíam de São José dos Pinhais, iam para Curitiba para trabalhar. Agora tem muita gente vindo de Curitiba para trabalhar em São José dos Pinhais. E isso é muito legal, isso é muito bacana, porque mostra pra gente a força que São José dos Pinhais tem. São José dos Pinhais pode ser muito mais ainda, claro, é sempre bom pensar pra frente, né? E como você falou, as empresas, né? São José, ela cresceu muito, né? Por conta dessas empresas, a Renault que veio pra cá e foi trazendo mais pessoas pra São José. São José, como eu comentei, tem uma parte rural também muito bacana, né? Foi daqui que praticamente surgiu a cidade. E assim, o Afonso Pena também, né, hoje é um bairro industrial também muito grande, um bairro gigantesco, tem Almirante Alexandrina, tem os parques de São José, né, Parque São José, enfim, que é muito legal de você passear, né, então é uma cidade completa, ela não é, não tem assim, ela não é tão grande, por exemplo, quanto a pessoa que tem que sair lá do Santa Cândida até o centro de Curitiba, que demora para se deslocar. São José, o centro, ela é perto dos bairros, né, e isso faz com que você possa se locomover muito fácil, né? Isso é uma coisa que eu acho fantástico de São José. São José, ela é uma cidade linda, maravilhosa, tem uma parte histórica também muito interessante de ser estudada, né? Tem vários autores que escreveram livros, tive a oportunidade de ganhar alguns. Eu participei, eu era estagiário da prefeitura, fui estagiário do RH durante 2 anos. Sim. Participei do prêmio Imagens Culturais, trabalhei ali no RH da prefeitura, na parte do balcão ali, então eu tive algumas oportunidades de acompanhar algumas coisas de São José, né? E quando eu entrei dentro do São José, vi que São José tinha, na época, um time de vôlei, agora tem também um time de futebol também, que tomara que engrene, né? Porque eu gostaria muito de ver um time de São José dos Pinhais jogando aí, quem sabe, a primeira, a série A. Brasileirão. Pô, seria muito legal, né? Porque São José acho que merece um time de futebol legal, assim, né? Então eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande por São José, né? Mas voltando ao nosso bate-papo, eu queria perguntar para você assim, como que você vê a relação dos poderes de São José, o executivo, o legislativo, o judiciário? Como é que você vê esses poderes dentro da nossa cidade? Olha, a gente trabalha em harmonia. A gente tem uma harmonia, né? São poderes independentes, mas existe uma harmonia. Existe a diplomacia, né? Porque nós temos que entender que nós precisamos pensar na cidade, nas pessoas, né? Se houver uma, vamos dizer assim, uma rivalidade ou uma questão parecida assim com isso, quem vai pagar a população, né? Imagine se, ah, eu não quero que me melhore. Então a gente né? Eu não quero que a cidade cresça, porque senão vai fazer bem para a prefeita, para os vereadores, não sei o quê. Quem vai perder é a comunidade, as pessoas. Então nós precisamos pensar sempre, precisa trabalhar com diplomacia e com harmonia, pensando nas pessoas, né? Podem haver diferenças? Sim, isso é normal e vai acontecer. Mas temos que sempre colocar em primeiro lugar a população da cidade, né? Esse tem que ser o nosso principal jeito de trabalho. E, Renan, caso você venha a ter a sua reeleição, em qual projeto que você está trabalhando assim para continuar, ou algum projeto novo que você está trabalhando para executar aí nos próximos anos? O que que você está trabalhando por São José, assim? Qual projeto que você diria assim que esse projeto você quer muito ver realizado dentro da cidade? Olha, o que eu vejo, assim, eu quero trabalhar para desburocratizar a gestão, tornar mais rápido e transformar também e trabalhar nas cidades inteligentes, trazer tecnologia para São José dos Pinhais, desenvolver tecnologia. Eu quero trabalhar, pensar muito na tecnologia da informação. A internet das coisas está aí. Desenvolver, trazer para a cidade cursos, empresas voltadas para essa área, uma área que gera nada de poluição, praticamente, né? Gera o mínimo de poluição, uma área sustentável que dá muita riqueza. Né, e que é a profissão do futuro. A profissão do futuro é voltada para a tecnologia da informação. Então é para isso que eu quero trabalhar, né? Trazer isso para as escolas, trazer isso para os empresários, para os empreendedores, que eles tenham acesso, que tenha um ambiente de geração de emprego, geração de renda através da tecnologia da informação. Isso tem que ser um passo principal, né? E assim você melhora a qualidade de vida da população. Não existe programa social melhor do que a geração de emprego e geração de renda. E hoje, as áreas que melhor pagam é as áreas voltadas à tecnologia de informação, né? É para isso que nós vamos trabalhar. Estou falando para você que não estou divulgando isso, porque logo, se meus adversários escutarem, eles vão copiar. Então, né, a gente vai largar um material falando sobre isso, né? Agora, no podcast, a gente já vai ficar registrado. Aí, se alguém falar, ó, no dia 15 de julho, às 18 horas, que é a hora que nós estamos gravando o nosso podcast, né? O Renan já falou sobre isso, sobre investir na tecnologia de informação e trazer para a Universidade dos Pinhais, a tecnologia da informação. Eu concordo com você. Acho que gerar emprego, isso realmente precisa se ter um olhar muito grande para isso, né? A questão também de imposto também eu acho extremamente importante, né? Porque a gente sabe, né? A gente, como brasileiro, a gente paga muito imposto em cima É das coisas. muito, muito. Há quem diga que a gente pague pouco, mas eu discordo plenamente disso. Acho que a gente paga muito imposto e a gente é tributado, na minha opinião, por consumo. Não sei se você concorda com isso, né? Sim, É exatamente. tributado por consumo, a gente não é tributado por renda, né? Eu discordo quem fala que é por renda, porque eu vejo que é tributado por consumo, né? Então a gente é tributado demais, né? A gente tá enfrentando agora, não sei, qual é a sua opinião também em relação à gestão, mas acredito que também não seja muito favorável, mas a gente tem um presidente e um ministro da economia que são favoráveis a taxar, taxar, taxar, taxar, e isso tá ficando demais, né? A gente vivia aí situação que a gente comprava muita coisa pela internet, o brasileiro sempre gostou de comprar, e agora tudo isso foi meio por água abaixo, né? Por conta da taxação e tudo mais. E até ia te perguntar assim, como é que você faria uma como é que você avalia, melhor dizendo, o nosso presidente da República hoje, como é que você avalia o governo que ele está fazendo hoje? E como isso também pode, digamos, atrapalhar São José dos Pinhais? A primeira Ou coisa, melhorar, né, no caso. ele vai atrapalhar, né? Primeira coisa, vamos falar que reforma tributária é péssima para os municípios. Concordo, concordo. Então, esse governo, ele quer centralizar o poder na mão dele, porque o dinheiro que São José arrecada, o recurso que São José arrecada, vai ser de São José, vai para o governo federal para depois ele redistribuir, né? Então, para nós é muito ruim. O governo é um governo totalitário, e o governo totalitário é muito perigoso. A gente olhar os regimes totalitários, né? Olha o que são esses regimes totalitários, o que mal faz a população. Porque nós temos que entender que quanto menos a população precisar do governo, melhor. Sim, Então, concordo. Isso. o governo não produz nada, absolutamente nada. Quem produz é o setor empresarial, é o setor comercial, é o setor industrial, né? Esse setor produz, não é o governo. O governo produz, o governo recolhe o que nós produzimos. Eu Isso é fato, né? concordo, concordo. Não, eu não posso concordar com esse governo que está aí. Ele só quer taxar. Taxar agora a blusinha, lá o imposto único, o IVA, que não é bom do jeito que foi trabalhado, não é bom. Você falou da compra de internet, estão comentando, né, a taxação, a PEC das blusinhas que falaram. Não é bom para a nossa cidade, não é bom para ninguém. Então, eu não concordo com esse governo. E veja só o que está acontecendo. A destruição da família através das drogas, né? No governo anterior, não se falava em liberar maconha. Agora liberaram. Sim. No governo anterior, não se falava na legalização do aborto. Agora está se trabalhando sobre isso. Então, veja, nós estamos retrocedendo. Isso não é bom para a sociedade. Isso não é bom para nossas crianças. Isso não é saudável. Então, eu não posso avaliar bem esse governo. Eu não avalio bem esse governo. É um governo populista e que não está fazendo bem para o Brasil, né? Haja visto os preços que estão subindo aí a todo instante, né? Inclusive da gasolina. Exatamente, eu trabalho em restaurante, né? Como a gente se conheceu lá, e eu sei muito bem, o preço das coisas estão aumentando diariamente, é uma situação bem complicada. A gente, como brasileiro, a gente já é um pouco acostumado com isso, não vou dizer que não, porque a gente já teve que lidar com essas situações de aumentar. Só que tá chegando num patamar um pouco extremo e isso preocupa muito as pessoas. É, porque a conta não fecha. E eu também percebo, no meu ponto de vista, há quem concorde e tá tudo certo, né? Mas eu também não vejo, como você comentou, o Estado não produz nada. É, essa visão de que o Estado tem que dar tudo, eu já acho que é uma visão muito, muito ruim, porque a gente, a gente não tem, exatamente, a gente tem que pensar em não depender do Estado, né? É claro, se a gente precisar de alguma coisa, a gente quer que funcione direito, mas a gente tem que pensar em não depender do Estado para ganhar benefício, algumas outras coisas. É, o salário tá muito defasado, salário mínimo principalmente tá totalmente Sim. defasado. É, muita gente não quer nem mais trabalhar por conta disso, porque não fecha, né? Quem precisa pagar a conta, ter filho, a conta não fecha, é uma situação bem delicada e não tem uma preocupação muito grande em cima disso e é complicado, né? Porque você vê. É, assim, parece que é um Game of Thrones e tudo mais, né? Eu também tenho essa perspectiva. Por favor, não me cancelem por conta disso, né? Eu falo assim, eu falo, mas assim, eu respeito quem tem uma opinião contrária a mim. Acho que a democracia é isso, né? Tem lá, também tem a escola, assim, como é que é? A escola de partido, né? Que tem ali e tudo mais. E você, na política, você tem que lidar com pessoas que pensam o contrário, né? E eu não. E assim, eu às vezes tem diversos pontos que podem ser conversados e tal, mas o que a gente não pode deixar de acontecer é enquanto a gente debater, ver a população se lascando, o povo brasileiro sendo massacrado com imposto, essas coisas. Isso eu já acho que é uma situação que a gente tem que pensar sempre em melhorar, né? E crescer como cidade, como ser humano também, né? E tudo mais. Bom, antes da gente encerrar, Renan, eu queria perguntar para você agora. Eu vou abrir uma oportunidade aqui para começar, para a gente encerrar, que você gostaria de deixar para os seus ouvintes, né, aqui que estão ouvindo o podcast, em relação ao seu trabalho como vereador e as perspectivas para o futuro da nossa cidade. O que que você gostaria de deixar aqui para o pessoal como recado? E aí também, claro, abro a oportunidade para você falar um pouco, né, com o pessoal de São José, a população São Joséense que está ouvindo você no nosso podcast. Olha, o que eu falo para as pessoas é que não deixem de acreditar, acredite. Há muito tempo me falavam assim, Renan, a gente não via um vereador que lutava pelo povo, que representava as pessoas, que entrava no ônibus, que ia no posto de saúde. O meu trabalho é esse, é representar as pessoas. Eu vou continuar representando as pessoas, sempre, né? Eu estarei lá para representar o cidadão São José, estarei aqui para representar o cidadão, indiferente da parte que ele mora em São José dos Pinhais, indiferente da posição social dele. Indiferente da ideologia política dele, eu vou representar cada uma das pessoas. Porque, para mim, talvez a pessoa passe assim: ah, não, tô com um problema aqui no ônibus que eu pego, porque está muito cheio e a gente precisa de mais um horário lá. Pode ser mais um pedido só para ele, pode ser mais uma situação que chegou até a minha pessoa. Mas para aquela pessoa é importante, é o cotidiano dela, é o dia a dia dela. E eu vou tratá-la como única. Foi assim que eu fiz o meu mandato de vereador, é assim que eu vou continuar como vereador, tratando cada situação como única, representando as pessoas, ouvindo mais, né? Aprendendo com a população como é ser e estar vereador. Então, eu vou continuar dessa forma, assim, eu vou manter e para as pessoas. Acreditem, o nosso país está passando por uma fase de mudança, onde aquelas pessoas que antigamente se deixavam ir para a corrupção, se deixavam se moldar pela facilidade, acabou. As pessoas não querem mais isso. As pessoas querem pessoas íntegras, decentes, responsáveis, que não se vendem e não se trocam e que são contrárias à corrupção. Esse gigante acordou. Esse gigante acordou. Nós temos que continuar. Vai ser trabalhoso, vai demorar um tempo, não será de hoje para amanhã, mas nós não podemos desistir jamais, porque é o futuro das nossas crianças que estão trabalhando hoje. Nós temos que pensar no futuro das gerações que estão para chegar. E se nós pensarmos e trabalharmos isso agora, nós vamos garantir um futuro melhor para as próximas gerações. E assim nós vamos deixar um legado. Eu quero deixar um legado. O Renan Machado foi um vereador que lutou e defendeu as pessoas. Fez aquilo que o seu pai faria. O Toninho da Graca, o Toninho do Fátima. Tá bom? Obrigado, Renan, por ter participado no nosso episódio. Lembrando que eu vou deixar na descrição aqui o Instagram do Renan, para quem quiser conhecer o trabalho dele. Claro, é uma democracia, as pessoas, né, votam em quem elas acham melhor, mas eu vou deixar aqui para o pessoal conhecer o trabalho do Renan na descrição do episódio, tá? Lembrando que a gente vai trazer também outros vereadores para conversar e tudo mais, né? E também a minha ideia é pelo menos trazer a todos os candidatos que vão pelo menos disputar a prefeitura de São José, né? E trazer alguns vereadores também. E eu queria novamente agradecer ao Renan pela oportunidade. É a primeira entrevista que eu estou fazendo desse período eleitoral. Então eu queria agradecer novamente. Muito obrigado mesmo por ter aberto a sua agenda, né? Agora que vai Imagina. começar a campanha. Eu sei que é uma loucura, eu sei que é muito corrido. Tem que correr atrás de voto, tem que fazer tem que reunir o pessoal para debater, para conversar. Então eu sei que é um período bem bem corrido, né, para a grande maioria dos políticos ali que querem ganhar a eleição. Então é muito bacana que você abriu esse espaço, essa agenda para me entrevistar, né, e também fazer um convite, né. O próximo podcast vai ser na quinta-feira às 20h30 e a gente vai falar sobre Fórmula 1. Não sei se o Renan curte Fórmula 1, Renan. Nossa, gosto muito da Fórmula 1. A gente vai estar A aqui. Fórmula 1 me traz boas lembranças, né? Assim, junto com meu pai. Legal, legal. A gente vai estar aqui com o Bate-Roda Podcast, né, para falar sobre tudo que tá acontecendo, né? Esse ano tá bem disputado, Lando Norris, Verstappen, Hamilton, Russell, né? Já tivemos aí vários ganhadores, esse ano tá bem disputada o mundo do automobilismo, né? E a gente vai estar aqui com o Bate-Roda Podcast, né? São dois amigos aí que montaram um podcast de corrida e vão estar aqui conversando com a gente, falando um pouco sobre a Fórmula 1, como é que tá essa temporada e tudo mais. Novamente, eu queria agradecer ao Renan. E é isso, gente. Então, vou deixar aqui na descrição também as redes sociais do Gimito. Não esqueça de ver nosso canal de animação, as outras redes sociais. E lembrando, né, gente, mais uma vez, falando que é uma entrevista aqui para. Eu falei, a gente vai trazer várias pessoas aqui para conversar. E eu queria novamente deixar claro isso, né, para que o pessoal escute também o nosso podcast, né. O pessoal que tiver interesse, dê uma olhada no trabalho do Renan também, que eu acho que vale muito a pena ali para acompanhar e tudo mais, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. E agora eu vou parar Valeu, aqui. obrigado, Rico. Um abraço. Opa, obrigado.